coração. Oh meu Deus, Pai, Tu és o dono da luz, Pai, Tu és o grande Criador, Pai, Tu és Senhor, Tu és amor. Tires de mim tua luz, ajuda-me a caminhar. Oh meu Deus, Pai, Tu és o dono da luz, Pai, Tu és o grande Criador, Pai, Tu és Senhor, Tu és amor.